Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 24 de agosto de 2015. Destaques de hoje. Filho de Ivo Pitangui é preso após depoimento no Rio de Janeiro. Peru investiga alcance de corrupção na Petrobras em cooperação com o Brasil. Pedido de investigação das contas da campanha de Dilma será questionado. Delação de lobista comprova denúncia contra Eduardo Cunha. Incêndio e explosões em instalação militar dos Estados Unidos no Japão. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria deixa o dia chuvoso com queda de temperatura no centro-sul e oeste de São Paulo. À medida que a frente avança, chove também nas demais áreas paulistas, no Rio de Janeiro, no sul e na zona da mata de Minas Gerais e no Triângulo. O tempo fica nas outras partes do Sudeste instável. Região Norte. Tempo firme e seco no Tocantins, no centro-leste e sul do Pará e no centro-sul de Rondônia. Nas demais áreas, as nuvens ganham força ao longo do dia e provocam pancadas de chuva a partir da tarde. Região Nordeste. O ar seco predomina sobre o Nordeste do Brasil nesta segunda-feira. Há previsão de chuva rápida e isolada no leste de Alagoas, de Pernambuco e da Paraíba e no norte do Maranhão. Região Sul. Frente fria deixa o dia chuvoso com queda de temperatura no Paraná e no centro-oeste de Santa Catarina. Nas demais áreas do sul, o ar polar provoca diminuição das nuvens e queda de temperatura. Geada nas serras gaúcha e catarinense e no sul do Rio Grande do Sul. Região centro-oeste, uma frente fria provoca chuva e diminuição da temperatura em Mato Grosso do Sul. Não são esperados elevados volumes de chuva. Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, tempo mais um dia, temos mais um dia de sol e tempo seco sem chuva. Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta dentro de instantes. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Não percam no canal 1, Rádio à Tarde. Músicas, notícias, informação e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De segunda a sexta, às 14 horas, Rádio à Tarde, no canal 1. Quem quer ser um dinossauro? Às terças-feiras, às 9:30 da noite, dois concorrentes respondem a 4 blocos de 3 perguntas para cada um. 10, 20 ou 30 pontos é quanto vale cada pergunta. E os prémios são reais. Quem quer ser um dinossauro? Produção Jurassic Cast, às terças-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Depois de reunião no sábado com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, a presidente Dilma Rousseff fez neste domingo mais uma rodada de discussões sobre a Lei Orçamentária Anual de 2016. O projeto precisa ser enviado ao Congresso Nacional até o fim deste mês. Estiveram presentes no encontro os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Casa Civil, Aloísio Mercadante. Em nome do Ministério da Fazenda, já que o ministro Joaquim Levy está nos Estados Unidos, participou o secretário executivo da pasta, Tarcísio Godoy. Também chegaram ao Palácio da Alvorada para a reunião, que começou no final da tarde de ontem, o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, e os secretários do Tesouro Nacional, Marcelo Sointive, e da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid. A agenda de nenhuma das autoridades informa o compromisso da tarde de ontem. Em meio à onda de denúncias de corrupção e de exploração sexual do trabalho de meninas descendentes de escravos, envolvendo políticos da cidade, o prefeito de Cavalcante, de Goiás, João Pereira da Silva Neto, do PTC, de 59 anos, foi alvo de atentado neste sábado. Homens fizeram vários disparos de arma de fogo na casa onde ele mora. Ao menos 4 tiros atingiram a fachada do imóvel no centro do município, localizado na região da Chapada dos Veadeiros. Havia crianças no interior da residência. Até o momento, não há pistas sobre os autores dos tiros. Para o administrador da cidade goiana, o crime tem motivação política. Além do prefeito, estavam na casa na hora dos tiros o filho dele, a nora, que está grávida, o neto e a babá da criança. Ninguém se feriu. No Rio Grande do Norte, sargento da FAB que matou mulher e escondeu o corpo em geladeira não cumpre pena em penitenciária. Os detalhes com o nosso repórter e colaborador Francisco Silva. Neste sábado, dia 22 de agosto, completaram 8 anos que o sargento da Aeronáutica, Andrei Pretkovski Dias, matou a esposa André Rosângela Rodrigues com requintes de crueldade em Natal. Depois de matar a mulher, ele escondeu o corpo dela primeiramente em uma geladeira. Depois a enterrou numa área da Força Aérea Brasileira, FAB, na capital Potiguar. E por último, a enterrou no quintal da casa dos pais, que ficavam no bairro de Ponta Negra. Apesar de toda a repercussão do caso, Andrei Dias cumpre pena nas dependências de uma unidade da FAB em Natal. Segundo todo o processo de investigação feito pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a motivação que levou Andrei a matar Andreia foi uma discussão sobre a decisão da mulher em terminar o relacionamento e levar a filha do casal, que na época tinha apenas 1 ano de idade, para morar no Rio Grande do Sul. Os pais de Andrei Dias, Hamilton e Mariana Dias, também tiveram participação no crime e foram condenados pelo assassinato de Andreia em 2012. Os pais de Andrei cumprem penas no sistema penitenciário estadual, mas já progrediram de pena e não passam mais os dias nas cadeias. Priscila Rodrigues, irmã da vítima, disse que ele destruiu a vida da sua família e merece pagar por tudo o que ele fez. Ela afirmou que a irmã era uma pessoa maravilhosa, calma e não merecia tanta crueldade. Hoje ela cuida da filha órfã e disse que a criança não tem ideia de tudo o que aconteceu. Ela disse que quer justiça e que ele seja tratado como todo criminoso, sem regalias, finalizou a irmã da vítima. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. A Polícia Militar, em primeira manifestação pública sobre a chacina em Osasco e Barueri, que resultou na morte de 18 pessoas, afirmou que não é possível generalizar toda uma classe de trabalhadores por conta de atos supostamente praticados por bandidos que integram temporariamente a instituição. A Corregedoria da PM investiga a participação de 19 pessoas nos crimes. 18 deles seriam policiais. A corporação, em seu site e em sua página no Facebook, se pronunciou na quinta-feira, em resposta a uma charge de 2012 que circula na internet e que mostra PMs em dois modelos de uniforme, um diurno e outro noturno. O primeiro está com o uniforme convencional e o segundo está encapuzado e com uma arma na mão. A polícia disse na nota que é uma das instituições mais sérias do poder público, agindo prontamente em casos de crimes eventualmente praticados por seus integrantes e que é implacável contra desvios de conduta, mas que repudia toda e qualquer tentativa de criminalização da classe por parte de quem quer que seja. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, parece sintomático que banqueiros, grandes empresários e até a maior emissora de TV do país estejam preocupados com a crise. E alguns até claramente defendem a permanência da presidente Dilma no poder. Argumento singelo, ruim com ela, pior sem ela. Há controvérsias. Parece que os desafetos de antigamente, identificados como elite branca e burguesia, são hoje sustentação do PT e de Dilma. A contradição ocorre porque estes são setores, principalmente o de banqueiros, que mais têm lucrado no país. Os demais, que sofrem com a crise econômica, não querem perder o lucro, mas ainda não estão à beira da falência e têm muita gordura para queimar, como se diz na gíria, estão apoiando a permanência. Do outro lado, estão os que vêm minguar os salários, que não conseguem mais custear as compras do mês, incluindo os carnês, a luz, os remédios e, fundamentalmente, a comida. Não se compra mais com o mesmo dinheiro. Com raras exceções, estas camadas, que não fazem parte do exército, do Stedley, das Margaridas e de algumas centrais sindicais, além da Uni, criticam, protestam e tiram seu apoio ao governo. Evidente que fazer manifestação com militância paga, ônibus, comida e um cachezinho não pode ser considerado como apoio. Afinal, com alguma exceção, muitos dos que foram para a rua, quando não pelegos e serviçais da causa, sofrem com tudo o que os demais pobres estão sofrendo e aqui já citado. Dilma e Lula ainda têm coragem de ir à televisão afirmar que junto vamos sair desse aperto. Isto até é possível, se pegassem parte, não precisa ser tudo, do que roubaram os integrantes do Clube das Empreiteiras, o próprio Lula, seu partido e tantos mais que desviaram bilhões do dinheiro público. A Camargo Correia está devolvendo 700 milhões. Quanto esta turma roubou, desviou, superfaturou? Revertido isto para o cidadão, certamente que não sofreríamos tanto. Enquanto faz afago a banqueiros, montadoras e incentiva o tomar lá da cá, parcela o 13º dos aposentados do INSS. A SEF não paga construtoras do Minha Casa Minha Vida. Não diminui o arrocho tributário sobre pequenas e médias empresas que estão demitindo em massa, encolhendo de tamanho, quando não simplesmente fechando as portas. Tanta incoerência só agrava a crise moral, política, econômica. O acordão está em andamento, mas pode não ter o resultado esperado pelos seus beneficiários principais, Lula, Dilma, Renan e alguns mais. Como estão vendo estes personagens safando-se, empresários presos ou cumprindo liberdade vigiada e estão soltando a língua. O ministro Gilmar Mendes mandou investigar as contas de campanha de Dilma. Certamente que Eduardo Cunha não vai se entregar sem luta. E parece que seu poder de fogo não diminuiu, apesar das denúncias. E Michel Temer, que de bobo não tem nada, está abandonando a canoa furada. Diante deste cenário, há uma certeza. Se está ruim, pode piorar. Inclusive. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Estaremos de volta dentro de alguns instantes. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Would it be right? Would it feel right? Oh, would it be worth mine? Nuit Zébré, quartas-feiras, 21 horas, Canal 1. A música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias, o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza, mais saúde e beleza para a sua vida. Um incêndio foi declarado na madrugada desta segunda-feira em uma instalação militar americana, perto de Tóquio, provocando várias explosões, revelou o Pentágono, destacando que não há informação sobre vítimas. O porta-voz do Departamento de Defesa, Bill Urban disse que a explosão ocorreu no depósito de Sagani, na cidade de Sagamihara, 40 quilômetros a sudeste de Tóquio, e que não há informação sobre feridos. Estas são as informações de que dispomos neste momento e proporcionaremos novos dados assim que recebermos, citando o Departamento de Bombeiros. A agência de notícias Gigi Press informou que um depósito estava em chamas em Sagamihara, no distrito de Kanagawa, e que um morador local relatou mais de 10 explosões. Segundo a agência, o depósito armazenava cilindros de gás. Ao menos 10 caminhões dos bombeiros e ambulâncias estiveram no local, mas as operações são dificultadas pelas restrições e acesso impostas pelos militares americanos e pela possibilidade da presença de substâncias tóxicas, segundo a Gigi Press. O primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, disse que pretende convocar eleições gerais em breve e pediu aos eleitores para reeleger a ele e a seu partido. Singapura está em um ponto de mudança. Acabamos de completar 50 anos de sucesso. Agora, estamos começando nossos próximos 50 anos de nacionalidade. Em breve, convocarei eleições para pedir o seu mandato para assumir Singapura nesta próxima fase da nossa construção da nação, disse Lee neste domingo em discurso televisionado, duas semanas após a cidade-estado comemorar seu 50 anos de independência. O Partido de Ação Popular do premier Lee tem governado ininterruptamente Singapura nos últimos 50 anos, mas está lutando para manter sua popularidade com uma desaceleração econômica e o crescimento entre a população de preocupações sobre a superlotação em 2011. Um total de 3.414 pessoas, das quais 206 civis, morreram nos últimos 11 meses em diversas zonas da Síria em bombardeios aéreos de coligação internacional liderada pelos Estados Unidos. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os ataques, que tiveram início em 23 de dezembro de 2014, também resultaram em centenas de feridos. Embora os ataques tenham como alvo as posições do movimento terrorista do Estado Islâmico, os civis têm sido afetados, sendo que entre os 206 civis mortos, há pelo menos 65 menores e 39 mulheres, de acordo com o observatório. A maioria dos que morreram, 3.061, eram membros do Estado Islâmico, muitos deles estrangeiros, e morreram nas províncias sírias de Hama, Alepo, Homs, Al-Hazaka, Raqqa, Al-Deir e Al-Zur. Entre os outros mortos nos ataques da coligação estão 136 membros da Frente al-Nusra, célula da Al-Qaeda na Síria. De acordo com dados do observatório, há mais de 4 anos, a Síria é palco de conflitos que já custaram a vida de pelo menos 240 mil pessoas. A polícia britânica informou que o número de mortos no acidente ocorrido durante uma apresentação aérea pode chegar a 11 pessoas. De acordo com as autoridades, é alta a probabilidade de o total de mortos chegar a esse resultado, após informar inicialmente que as fatalidades somavam 7 pessoas. O acidente ocorreu quando um caça caiu em uma movimentada estrada

absolutamente legal e lícita. As contas de campanha da presidente Dilma foram aprovadas por unanimidade pelo TSE, com parecer favorável do procurador eleitoral do Ministério Público Federal, após rigorosa auditoria. Desde que seu nome apareceu na Operação Lava Jato, pela primeira vez, em setembro do ano passado, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se viu em uma série de suspeitas, assim como outros políticos. 11 meses depois, os primeiros vazamentos da colaboração premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foram robustecidos com outras provas e viraram, na quinta-feira passada, uma denúncia criminal no Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro e corrupção no esquema de desvios da Petrobras. As afirmações de Costa somaram-se às do doleiro Alberto Youssef e à do lobista Júlio Camargo e uma série de documentos como registros governamentais, ligações telefônicas, extratos bancários e depoimentos diversos. Pesou ainda a condenação de parte de outros acusados no esquema pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro. Vários documentos corroboraram os depoimentos de Camargo, que afirma ter pago pelo menos 5 milhões de propina ao deputado. Documento explica pagamento de propinas envolvendo Tem de Tudo e Prefeitura de Vilhena. Reportagem de Edilson Peroni, direto de Rondônia. O primeiro alvo da investigação da Polícia Federal na Operação Estigma foi a empresa Tem de Tudo Acessórios. Na primeira investida da Polícia Federal, o proprietário do estabelecimento foi levado à delegacia da Polícia Federal para prestar esclarecimentos quanto ao superfaturamento de peças e serviços, além de pagamento de propina a pessoas diretamente ligadas à administração municipal. Um documento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, da Subseção Judiciária de Vilhena, no processo que indeferiu a liberdade provisória de Nicolau Júnior de Souza Rocha, cita um trecho do depoimento de Jair José, proprietário da Tem de Tudo, e de uma outra funcionária que, em delação premiada, explicaram o possível esquema de corrupção envolvendo a empresa e a prefeitura de Vilhena. Segundo a documentação, desde 2012, a empresa repassava um percentual de 10% dos valores recebidos dos contratos com a prefeitura. Nicolau Júnior, Bruno Pietrobon, Gustavo Valmórbida e Vivaldo Carneiro recebiam o percentual. Uma funcionária da empresa disse em seu depoimento que quem buscava o dinheiro em espécie era Nicolau. Além disso, ela relatou que a mesma situação se repetiu diversas vezes durante anos. Diante desses fatos e que foi decretada a prisão preventiva de Nicolau, sendo que este sabia dos possíveis esquemas e compactuava com a prática deles. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Um dos principais aliados do vice-presidente e presidente do PMDB, Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco, afirmou que não descartam eventual rompimento do partido com o governo no Congresso Nacional da Agremiação, marcado para o dia 15 de novembro. Evidentemente que todo o Congresso é um cenário de muita liberdade, tendo em vista que dentro do partido há pessoas que são favoráveis à coligação ou não. Esse tipo de conflito é muito saudável para ser discutido, afirmou Franco, presidente da Fundação Ulisses Guimarães. O ex-ministro disse que o fim da aliança não está na pauta, mas destacou que os militantes vão querer discutir o assunto no encontro que está marcado para os 50 anos do partido. Oficialmente, segundo ele, o partido se reunirá para discutir o seu programa econômico, que tem sido tocado pelo senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e a modernização do seu estatuto a fim de torná-lo mais democrático. Defensor Público lembra a resolução do CNJ que reconhece casais homoafetivos. Reportagem de Emanuele Brasil, direto da Rádio Câmara para o Jornal Brasil Notícias. Representantes da sociedade civil, deputados e profissionais da área jurídica divergiram nesta sexta-feira sobre o conceito de núcleo familiar proposto no Estatuto da Família. Eles participaram de audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, promovida pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto. O projeto de lei discutido na Câmara estabelece diretrizes de políticas públicas voltadas para a entidade familiar, definida como núcleo formado pela união entre homem e mulher, por meio de casamento, união estável ou comunidade formada pelos pais e seus descendentes. O presidente da comissão, deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o colegiado vai ouvir todos os pontos de vista para apresentar proposta democrática. Por mais diferenças que temos do projeto, vamos concordar que uma sociedade não sobreexiste sem a valorização da família. E é nesse espírito que nós estamos rodando as regiões do Brasil, para depois de ouvirmos pessoas, representantes da sociedade de maneira democrática, contras e aqueles que são a favor do projeto, depois abrirmos a sociedade na construção de um relatório equilibrado para que nós possamos aprovar. E Deus permitindo e sendo aprovado lá naquela Casa de Leis em Brasília, ainda este ano entregarmos à sociedade um conjunto de políticas. Para o ativista LGBT Leonardo Bastos Ferreira, o conceito de núcleo familiar restrito a casais de sexo oposto pode deixar muitas famílias à margem da lei. Nós somos família, família LGBT, ela existe, ela é estimada que 10% da nossa população brasileira ela se declara LGBT, então como pensar na família? Então é um estatuto de uma família só? Já o promotor de justiça da Vara da Infância de Campo Grande, Sérgio Harfouche, criticou a família homossexual. Ele é contrário à resolução do Supremo Tribunal Federal que obriga cartórios a celebrar casamento civil e a converter união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu só não entendo como gerar normalidade na mente de uma criança quando ele tem dois homens como pai e mãe, ou duas mulheres como pai e mãe. E daí eu tive que subverter o registro público para dizer que não é mais pai nem mãe, é filiação. E eu vou extinguir o dia do pai e o dia da mãe para não gerar constrangimento naqueles que porventura não tenham esse modelo. Durante a audiência, coube ao defensor público do Mato Grosso do Sul, Guilherme Cambraia de Oliveira, defender a decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Segundo ele, a resolução aprovada tem base nos princípios da igualdade de direitos e da dignidade do ser humano e, sobretudo, no respeito à intimidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Em Jaupassi, estado de Goiás, vereador descobre que até defunto recebe dinheiro de cheque reforma. Os detalhes com nosso correspondente Vanderlei Oliveira, da Rádio Lírios do Campo. Eu gostaria de fazer a pergunta para o nosso vereador Amar aqui de Jaupassi, Goiás, realmente a respeito que deu esta viagem que esteve em Goiânia a respeito da resposta sobre o problema do Sintrafo. Eu, nas minhas outras entrevistas que eu forneci a Lírios do Campo, eu disse que iria a Goiânia à procura de uma organização que, de Alpaci, do Sintrafo, que é onde esteve nosso município e nos proporcionou aqui várias contendas, várias confusões, pessoas chateadas com os seus cheques reforma, e eu fui a Goiânia justamente para pegar da GEAB essas informações, aonde descobri que a vereadora Daiane, minha colega de vereança, foi contemplada com cheque reforma. Voltei muito chateado, porque nós não precisamos desse benefício do governo, como vereadora não precisamos. Voltei de Goiânia com informação de que pessoas que já se faleceram pegaram, 15 dias depois do falecimento, pegaram o cheque reforma. Pessoas que assinaram como pegou e não pegou o cheque reforma. Então, voltei muito chateado, e esse é o nosso intuito a Goiânia. Nós falamos aqui com o vereador Amaro, diretamente de Jaupassi, da Lírio do Campo, Vanderlei de Oliveira, para o Jornal Brasil Notícia. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza, uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.